Romanos 8, versos 31, é o cântico de vitória, aleluia. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura não poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós pararmos um pouquinho para analisarmos as coisas do mundo, nós nunca encontramos dificuldade para servir o lado de lá. Nós nunca encontramos barreira para que possamos se dedicar a fazer a vontade da carne. Quantas vezes eu me dedicava a sair aí numa encruzilhada a matar pessoas em rituais? Quantas vezes eu, armado com um R15, uma 9mm e outras armas mais pesadas, eu matava as pessoas, eu traficava do Rio de Janeiro a Brasília e Goiânia. E nunca encontrei barreira, nunca encontrei empecilho. Agora eu tenho analisado, hoje, como cristão, nós sempre colocamos algo que impede, que coloca dúvida e certeza para levar nós na casa de Deus. Ah, eu já fui 10, 20 vezes, tem 2 anos que eu estou na igreja do Nazareno e não recebo nada, não fui curado, aí eu não vou mais lá, eu vou no outro ministério, eu vou sair. A culpa não é da placa Nazareno, a culpa não é do pastor Gilson, a culpa é sua que você não tem comunhão com Deus. Precisa se posicionar, precisa nascer de novo, amados. Satanás está solto aqui na terra, tem muito crente brincando com uma Bíblia debaixo do braço. Tem muitos que se dizem ser convertidos, mas não são convencidos. Tem gente brincando com placa de igreja. Tem gente brincando com Deus como se fosse Deus uma bola ou uma peteca ou um brinquedo eletrônico. Deus é santo, Deus é fiel. Tem muitos sentados hoje à tarde aqui à minha esquerda, à minha direita, que dá glória a Satanás. Ah, que é isso, pastor? Assim, como é que você dá glória a Satanás? Blasfemando contra Deus, reclamando da vida. Qualquer coisinha você já reclama. Ai, tá difícil, ai, eu não consigo. Ai, o diabo não deixa eu arranjar um emprego. Tá errado, o diabo não tem poder sobre um servo de Deus. O diabo não tem autoridade de impedir que você seja abençoado. Ele pode querer entrar, mas há poder no nome de Jesus e nós temos autoridade de expulsá-lo. Pastores, tem crente que já levanta cedo dando glória ao diabo, reclamando. Fala palavras torpes, palavras desagradáveis, amaldiçoa o filho, amaldiçoa a esposa, amaldiçoa a esposa. É assim que Deus opera? A fé remove montanhas. Será que vocês estão aptos a servir a Deus com fidelidade, a amar e perdoar o próximo? Vocês sabem o que é perdoar? Perdoa o teu inimigo. Sabe quem é meu inimigo aqui na terra? A minha esposa. A maior prostituta de Brasília. Me traiu só 122 vezes. Foi Jeová mesmo. Tem que clamar Jeová, irmão. Glória a Deus. E eu perdoei. Eu larguei 4 empresas. Eu ganhava US$ 2 milhões para estar pregando o Evangelho. Eu te cobrei alguma coisa, pastor? Eu pedi que levantasse uma oferta de amor. Eu não vivo, Cristo vive em mim. Amados, meu nome é Pastor Francisco Vieira. Ex-bruxo do Chico, o segundo maior bruxo do Brasil, 3 pactos com Satanás e hoje uma aliança com Jesus Cristo. Esse é Deus ou não é? Transforma do transforma. Eu nasci numa família riquíssima, tradicional. Papai, fazendeiro, político, maçom, 33, grão-mestre, líder da maçonaria do estado do Ceará, uma cidade do interior. E fomos a Brasília. Na construção de Brasília, meu pai foi. E chegando em Brasília, eu estudei, me formei, fui um homem muito rico, muito poderoso financeiramente, mas um poder vindo de maldições. Mas ao nascer, eu nasci com um problema, com uma enfermidade. Eu nasci epilético. Eu tinha convulsões, dava aqueles ataques epiléticos. Tinha que estar sempre usando o Gardenal. E papai procurava os melhores médicos. Me trouxe a São Paulo, Rio de Janeiro, foi a Belo Horizonte, mesmo em Brasília. E nada, sempre Gardenal, Gardenal. E eu tinha aquelas convulsões, dava aqueles ataques epiléticos. Indicaram a ele que procurasse um centro espírita. Ele me levou, eu tinha 8 anos, uma criança. Ao chegar no centro espírita, o filho do diabo se disse pai de santo, que pai de santo é Deus. Disse, essa criança é uma criança mediúnica. Ela nasceu num berço de uma mediunidade muito grande, tem que desenvolver e trabalhar para essa entidade espírita. Senão vai morrer. Por não conhecer a verdade, graças a Deus hoje eu conheço, não caí em heresia. Eu me envolvi do espiritismo. E nesse período do envolvimento do espiritismo, eu fiquei 11 anos no espiritismo. Ao chegar ao último grau da magia negra, ser bruxo. E quando eu entrei com 10 anos de idade, eu já era pai de santo, conhecido o pai de santo mais novo do Brasil, por nome pai de santo, tio Chico. Eu fui filho de santo, Cambone, Algan, pai de santo, Babalorixá, mago e bruxo. E ali, amados irmãos, com 10 anos de idade, eu recebia 385 entidades espíritas na linha de Preto Velho, Exu, Caboclo, Zerês e 12 mil falanges de pombagiras. Foi onde a pombagira me levou ao mundo do homossexualismo. Eu sou um ex-homossexual. Vocês estão querendo rir, né? E ali, amados irmãos, eu fui desenvolvendo. A cada dia, a cada instante, a cada momento, o espiritismo, eu fui crescendo, fui desenvolvendo, fui ficando adolescente, fiquei jovem, fiquei adulto. E nesse período de 11 anos, Satanás me deu a oportunidade de passar, de conhecer mais de 28 seitas espíritas, incluindo algumas religiões. Eu não vim aqui falar mal de religião. Eu vim contar o que aconteceu comigo e as maravilhas que Jesus fez na minha vida. Eu trabalhei na Umbanda, Quibanda, Candomblé, Magia Negra, Voldum, Feitiçaria, Bruxaria, Cartomancia, jogava bus, baralho, lia mão, via bola de cristal, fui da Seixonoê, Hare Krishna, Budista, Abramelinho, Universo de Desencanto, fui mórmon, coroinha da Igreja Católica, fui maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, fui da Nova Era, fui dos Meninos de Deus, eu sou de Jesus Cristo, aleluia, dá um glória a Deus aí. Hoje não fazer raiva o diabo, viu? Pode se preparar. Daqui a pouco na oração ele vai cair. Só basta crer. Não temas, crê somente. Amados, e nesse período que eu fiquei no espiritismo, foram 3 pactos de sangue. O primeiro eu fiz na maçonaria, a convite do meu pai. São muitas exigências para ser maçom. Assinamos um termo de responsabilidade que não podemos sair nem revelar nada que está lá dentro. Por isso que eu perdi uma filha agora. Pegaram a minha filha com 12 anos de idade, levaram no matagal, violentaram a minha filha, deram 2 tiros na fronte da minha filha e ligaram para mim, pastor, nós mandamos matar sua filha para calar sua boca que você fala demais. Eu digo, pois agora que eu vou falar. E no espiritismo, alguém de vocês, antes de vir para Jesus, teve a infelicidade de passar no espiritismo? Quem? Levante a mão. Misericórdia, quase todo mundo ficou com o coisa ruim, né? Oh, glória, aleluia. Amados irmãos, eu vou ser bem rápido, meu testemunho completo são 11 horas. Aqui vai terminar às 5, 10 minutos antes que o pastor vai dar algumas as anúncios, não sei, vamos fazer uma oração de poder, vamos fazer uma oração, se tiver capeta vai cair, eu trabalho com libertação. E capeta quando cai, ele vem, fica de joelho, amarra a mão para trás, porque ele quebra bagunça no inferno. Não tem homem de Deus, ele não bagunça não. Aleluia. Deus é fiel. Amados, e papai me convida a ser maçom. Eu fiquei um certo período, fiz 5 iniciações. Maléfica. Eu fiquei um certo período, depois dessas iniciações, eu fui sendo graduado muito rápido. Porque meu pai me orientou, meu pai me ensinou. No espiritismo o diabo vem como santo. E na maçonaria ele vem como senhor dos exércitos. E ali depois de certos meses, de um certo período, eu já estava no grau 30. Eu entrei de um cômodo para outro, onde não entra as esposas dos maçons, nem os graus iniciantes. Só entram os líderes. Ao chegar ali, a primeira coisa que eu encontro é um bode. Vocês ouviram falar que na maçonaria tem um bode? Sim ou não? E as pessoas, e muitos maçons dizem que é mentira, ela não tem bode, pois tem. Entendeu? Diga uma coisa, amado, onde tudo é muito oculto, portas fechadas, que nem a tua esposa pode participar, Deus está presente? Claro que não. Se tiver maçom hoje aqui, vai se converter, viu? E se vier algum maçom a mandado do diabo para me matar, pode atirar. Só quer dizer que eu tenho um colete à prova de canhão aqui, é o Espírito Santo. E se eu morrer, eu sei para onde eu vou. E você, vai para onde? Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Para se ver a Deus, tem que ter coragem, tem que ter fé. Deus não escolheu os fracos, os frouxos, os medrosos, não. Ele deu o espírito de coragem. E nós vamos ganhar esse Brasil para Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Amados, e ali começa um ritual de magia negra, o bode pá, incorpora com o espírito por nome Exu Belzebu, o príncipe das trevas. Na situação que você vê uma pessoa possessa, um animal ficou. O venerável chegou para mim, uma das graduações da maçonaria, diz: o Senhor dos Exércitos está mandando tu se ajoelhar diante dele e o adorar. Eu dobrei meu joelho, beijei a cabeça do animal, pastor, e tem uma coisa, o bode fede, eu beijei o animal, misericórdia. E eu beijei o animal, até quando eu terminei de beijá-lo, eu falei essas palavras para o animal: ó, Senhor dos Exércitos, nesse exato momento eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Eu dei meu nome completo, foi escrito um livro de capa preta. Eu entrego a alma da minha filha, porque todo maçom dá seu primogênito, e filho de maçom só morre de tragédia. Quando ele não morre de acidente, de doenças incuráveis, a minha filha, quando completou 2 anos de idade, ela foi morta num ritual de magia negra, morta com um punhal do tranca-rua. Eu não vou relatar como foi, não, às vezes eu começo a chorar, não consigo. Porque o diabo usou o próprio pai, eu, para sacrificá-la. Eu estou em liberdade condicional, respondo 23 processos pelos crimes que eu cometi. Eu sou ex-traficante do Comando Vermelho, andava com Fernando Beiramar. Hoje eu ando com Jesus Cristo, aleluia. Deus transforma, e vai transformar umas pessoas hoje à tarde aqui. Viu? Vai transformar umas pessoas que estão precisando de transformação. Amados, eu entrego a alma da minha mãe e da minha esposa e faço uma aliança contigo. Assim como tu fez uma aliança no passado com Noé. Não é bíblico? Uma coisa bíblica que confunde, que distorce as pessoas. Foi tirado do meu braço direito com uma seringa descartável 15 ml de sangue e foi aplicado num animal. O animal, ainda incorporado com o demônio, foi feita uma transfusão de sangue. Foi tirado mais 15 ml de sangue do animal e aplicado no meu braço esquerdo. No passado, sobre as minhas veias, tinha o sangue do bode. Hoje tem o sangue de Cristo. Que mudança, né? Quando aquele sangue começou a percorrer sobre as minhas veias, amados irmãos, naquele templo, naquela loja maçônica, mais ou menos umas 22 horas em diante, aquele templo escureceu, não faltou energia, escureceu as minhas vistas. Começou a queimar todo o meu corpo, como se estivesse rasgando o meu couro cabeludo, como se estivesse quebrando os meus ossos. Eu fiquei numa situação difícil, uma situação bem caótica. Quando eu ali posicionei para sair, que eu não aguentava mais, uma coisa tão ruim dentro de mim que eu fiz assim, eu paralisei como uma estátua. Aquilo queimava, aquilo era ruim. Eu fechava meus olhos, eu abri meus olhos, eu não conseguia ver sequer uma luz de vela. Simplesmente uma escuridão. Eu já estava nas trevas. Eu fiquei 15 minutos naquela situação. Quando eu abri meus olhos, na minha frente não estava mais o bode, e sim Satanás, materializado em carne e osso, de gravata, de paletó, com uma faixa roxa na cintura, com os olhos azul, cabelos loiros, em forma de homem. Ele pegou a mão esquerda, igual estou fazendo aqui com a minha mão esquerda, pôs sobre a minha cabeça e falou em línguas: Ripa de Clovis de Cantes Névia. Ele é imitador de Deus. Ele disse: servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor, que a palavra diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eu dobrei meu joelho beijando seus pés, ao levantar beijei as mãos. À minha direita, uma distância de 3 metros, tinha um boneco de plástico inflável. Aquele boneco representando Jesus, com seus cabelos compridos, o manto, o bigode e a barba. Ele apontou para o boneco e disse: vai lá e amaldiçoa teu ex-deus, o falso profeta, o qual eu crucifiquei. Eu cheguei para o boneco e falei essas palavras: ó, falso profeta, Tu que diz que veio ao mundo para curar, salvar e libertar, tu és um mentiroso. As igrejas estão clamando o teu nome e o povo mendigando pão. É por isso que tu foi crucificado. Na tua cara eu cuspo. Eu cuspi. Tu não merece ser só cuspido como derrotado. Eu chutei o boneco, eles bateram palma, fizeram aquela festança. Lá também tem a ceia. A ceia lá só entre os líderes. Do grau 30 em diante, depois das 22 horas, começa um ritual de magia negra, a última sexta-feira de cada mês. O bode, mais uma vez, incorporado com esse demônio, é tirado 20 ml de sangue. Coloca no crânio do ser humano, com éter para o sangue não coagular. Todos eles chegam com uma fatia de pão, unge do sangue, levanta os céus e diz: eu te crucifico novamente. E ali como aquele pão ungido. O maldito do inferno me deu 2 mansões, 12 apartamentos em Brasília, 2 casas, 1 chácara, 1 fazenda, me deu 4 empresas, eu prestava serviço aos órgãos públicos como Câmara, Senado, Congresso, Tribunal de Justiça e Banco Central do Brasil. Fui um alto funcionário, fui chefe de gabinete do Banco Central, concursado 8 anos. Satanás me deu 1 limusina, 1 Ferrari, 1 Mercedes-Benz e 1 BMW, mas me tirou a paz. Tirou a paz de espírito. Quantas vezes eu estava no trabalho, a minha esposa ligava para mim: eu quero almoçar em Miami, eu quero ir para Tóquio, no Japão, eu conheço esse Brasil, esse mundo todo. E o Brasil, conheço todas as capitais, todos os estados, e morei em 19 capitais. A minha vida era festa, a minha vida era curtir, a minha vida era fazer o mal, não só para mim, como para o próximo. Quantas vezes eu cheguei em casa com 400, 500 mil dólares, jogar em cima da cama e dizer para minha esposa: aqui nós estamos enchendo travesseira com dinheiro. Mas eu não podia sequer reclinar a minha cabeça naquele travesseiro, que eu não tinha paz de espírito. Paz essa que eu não tinha, que Satanás me transformou em ladrão. Ladrão fino. Ladrão de colarinho e de gravata. Não ladrão de sair de noite assaltando com 38, tirando 10 reais de uma pessoa, pulando um muro, roubando uma bicicleta. Não. Eu roubava dentro do banco. Em aplicações. Na época que eu trabalhava no Banco Central, tinha o overnight. Então, final de semana, eu pegava todo o dinheiro do banco, da clientela do banco, deixava uma pequena quantidade mínima nas contas dos clientes, do que da agência do Banco Central do Brasil. Lá em Brasília tem uma agência do Banco do Brasil, onde muitos empresários, os próprios funcionários do Banco Central, são clientes naquela agência. E final de semana, na sexta-feira, eu transferia todo o dinheiro do banco para a minha conta e aplicava no overnight. Na segunda-feira eu devolvi aquele dinheiro e só de juros eu tinha de 15 a 20 milhões de cruzeiro e eu depositava na Suíça. Ele me transformou em estelionatário. Eu respondo o processo na Polícia Federal, Militar e Civil lá em Brasília. São 23 processos. Eu fui considerado o maior estelionatário de Brasília, onde eu falsifiquei 1.800 folhas de cheque. Ele me transformou em traficante de droga do Comando Vermelho. Eu coordenava 380 homens no Morro da Rocinha, fazia o tráfico para Brasília e Goiânia, onde lá eu tinha comunhão com Fernando Beiramar, com Escadinho e com o Massim VP. E hoje eu tenho paz com o Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Que maravilha. Eu andava com R15, uma 9mm, uma 765, uma escopeta. Fui usuário, usei todo tipo de droga. A chegar a um grau de overdose. Uma vez eu estava tão desesperado por droga, tão possesso, eu vivia 24 horas incorporado, que eu fui na farmácia, comprei éter, tirei gasolina do meu carro, apliquei com éter gasolina, 20 ml de éter com a gasolina. Eu fiquei louco, foram 20 homens do corpo de bombeiro, me amarraram num posto no centro de Brasília, ainda consegui quebrar as cordas e bater nos policiais. Eu tinha uma BMW, essa que Satanás me deu, eu consagrei a ele. Era toda preta, fazia rituais de magia negra dentro do meu carro, onde eu saía também do Brasil para a África, para Angola, um dos países da África, para fazer rituais de magia negra. Eu nunca gostei de umbanda, nem quibanda, nem candomblé, que era fraco. Meu negócio era voldum, feitiçaria, bruxaria, meu negócio era matar na hora. Eu era possesso, eu era carregado. E essa BMW, no painel do meu carro, com umas letras vermelhas, era escrito Trono de Satanás, e no para-choque traseiro era escrito A Turma do Capeta. No meu carro agora eu vou mandar abrir um letreiro no para-choque traseiro e nas portas laterais, assim, caçador de demônios. Aleluia! Tá certo, né? Misericórdia de Jesus. Amados, Ele me transformou em homossexual, porque todo pai de santo é homossexual. Todo homem que recebe pomba gira é homossexual. 6 meses eu era homem igual estou aqui, e 6 meses a pomba gira Maria Padilha me transformava, onde eu usava saia curta, meia calça, sapato alto do bico fino, batom, brinco e uma peruquinha loira. Mas que gracinha. Misericórdia. Imagina eu de saia. Ainda bem que eu era mais magro um pouco. Glória a Deus. O segundo pacto eu fiz em Salvador, na Bahia, com a mãe menininha do canto A. Foram 21 raspagens de cabeça para o diabo. E quando eu vim para Jesus, nem raspei a cabeça. Eu vim do jeito que estava, aleluia. A finalidade desse pacto em Salvador era ter todas as mulheres que eu quisesse. Como o diabo é mentiroso, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Eu queria ter todas as mulheres, eu perdi a minha, fiquei sem nada. Queridos, eu fui para Salvador. Ao chegar em Salvador, a mãe menininha raspa a minha cabeça 21 vezes. Na última, que ela raspou, ela cortou com um bisturi em forma de uma cruz. Depois, eu deitei num rancor, num quarto, por nome de rancor, fiquei 7 dias e 7 noites, deitado em cima de 2 folhas de bananeiras, arrodeado daquelas velas grossas, e só me alimentando de sangue de animais e de cachaça. Sem ter direito de levantar para ir ao banheiro para fazer as necessidades fisiológicas. Segura a barriga aí, tá, irmãs? Que agora vai vir coisa ruim. A primeira noite, a mãe menininha traz uma ratazana. Corta o pescoço, eu bebo todo o sangue e uma dose de cachaça. Vê bode, vê cachorro, vê coelho, vê cabra. O mais crítico de tudo isso, um absurdo. Eu acho isso um escândalo. No passado era normal, mas hoje é... Eu fico escandalizado e as autoridades do nosso país não tomam providência, eu vou dizer por quê. A última noite ela sacrifica uma criancinha de 3 meses. Pô, eu fui fiscal da Federação Espírita do Distrito Federal. É legalizado. Não se divulga. Mas pelo estatuto da Federação Espírita é legalizado sacrifício de seres humanos como se sacrifica animais. E não se toma providência porque 90% dos nossos empresários e políticos estão envolvidos com a máfia maléfica de Satanás. Eu fui pai de santo do Maluf, do Oreste Cuesta, do Lula, da Salsicha Bordo, da Farinha de Trigo Pena Branca no Rio de Janeiro, da família Canedo, dono da VASP, fui pai de santo da Xuxa, fui pai de santo do Lula, fui pai de santo só de gente da elite, fui pai de santo de 68 empresas grandes. Eu sei quem mandou matar minha filha. Eles estão doidos para me pegar, mas Jesus me cobriu com sangue, aleluia. Um dia eu vou morrer, eles vão matar, mas o mundo vai ouvir primeiro quem são eles. O mundo vai saber primeiro quem é Satanás através da minha boca. Não me importo morrer, não, eu estou cansado, irmão. Estou querendo falar com o papai direto na glória, aleluia, santo de Israel. Amados, ali eu deitei. No último dia, quando eu levanto, a mãe menininha corta a minha perna, a coxa direita em forma de uma cruz. Eu tenho uma cicatriz ainda aqui na coxa direita em forma de uma cruz. E tirando o meu short de banho, ela pega uma parte íntima, vocês já entenderam, não vou falar que é falta de ética. E com o bisturi ela corta a parte íntima formando o nome, como se estivesse escrevendo com uma caneta, mas foi cortando, formando o nome Lúcifer. Acabou. Já não prestava a minha vida, daí para frente foi de mal a pior. A tendência só foi cair, a tendência só foi derrota, a tendência só foi escândalo. Escândalo esse, que eu ia ter todas as mulheres, eu passei 8 meses fora de casa. Eu passei 8 meses morando na minha fazenda, eu passei 8 meses convivendo com outra coisa. Outra coisa antibíblica. Eu passei 8 meses numa situação difícil, aonde eu me apaixonei por outra, aonde eu beijava, eu dormia e algo mais. Eu num ateliê, onde a minha esposa fazia suas roupas, nesse ateliê, eu mandei fazer um vestido para ela, e ela andava no meu carro, onde eu ia no centro de Brasília, foi o maior escândalo ter um shopping em Brasília que eu não ando. Que houve um grande escândalo, não vou falar. Amados irmãos, Deuteronômio capítulo 27, versos 21 diz, maldito é o homem que deitar a peita com um animal. O diabo fez eu me apaixonar. O diabo fez eu conviver 8 meses com uma cadela, com uma cachorra, uma fila brasileira que eu criava na minha fazenda. Porque a função dele é escandalizar, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do Deus vivo. Amados, desse dia para cá, a minha vida foi de mal a pior. Aonde Satanás me levava 30 ao cemitério a trabalhar com corpos, a se alimentar de vísceras. Morreu uma jovem, enterrada hoje, depois de 4 dias, o diabo levava 30 ao cemitério. Aonde ali eu pagava ao coveiro para tirar do túmulo aquele caixão para mim fazer os rituais. Só que tinha um porém. Por isso que é bom se ver esse Deus que nós servimos. Quando eu me aproximava de um túmulo que era de um servo de Deus, vinha do portão do cemitério aquela bola de fogo em alta velocidade, se materializava entre eu e o túmulo em forma de um morcego, enorme, altura assim, quase 2 metros, 1,90 m, e apontava para o túmulo e dizia: aqui você não pode tocar porque não me pertence. Está vendo? Depois que tu morrer, até a matéria Deus vai proteger. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Queridos irmãos, mas quando aquele corpo era dessas mulheres mundanas, levianas, não tinha nenhuma comunhão com Cristo, ele tirava do túmulo aquele caixão. Quando tirava do caixão aquele corpo, o corpo já estava em estado de decomposição. O corpo cheirava mal, assim como cheirava mal o corpo de Lázaro. E ali o diabo fazia com que eu incorporasse com um demônio por nome Caboclo Boiadeiro. E quando eu estava incorporado com aquele demônio, o diabo fazia com que eu tivesse contato corpo a corpo. Eu coabitava com aquele corpo. Quando eu estava tendo contato, ele me usava para quebrar o crânio e comer vísceras, são os olhos, o cérebro e os miolos. Já cheirando mal. Eu fiz 15 abortos no centro espírita. Fiz aborto de 2 filhas de crente, viu? Ah, pastor, por que você fez aborto de 2 filhas de crente? Porque não vigiaram. Começaram a namorar com um rapaz do mundo, é o jugo desigual, o pastor chamou a atenção, os irmãos chamaram a atenção. Não, o senhor tocou em mim e paguei ele para Jesus. É mentira, é mais fácil ele te arrancar daqui do que você trazer um de lá para fora, de lá de fora para cá. O diabo é sagaz, amado, é astuto. Não brinca com ele não, entendeu? Não brinca com ele não, deixa ele de lado, louva o Senhor, busca o Senhor, esquece Satanás, determina a vitória na tua vida, não fica clamando a ele: ai, o diabo está no meu caminho. Que diabo está no teu caminho? Então você vai ter que nascer. O diabo não pode cruzar o caminho do crente. Então quando ele cruzar, você diz como Jesus disse para Pedro: para atrás de mim, Satanás. Tem que falar com a autoridade, Lucas 10:19, eis que eu te dei poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e danos nenhum lhe fará. Aquela jovem me procurava, eu tinha uma mesa enorme, 3 metros de comprimento a minha mesa, de mármore. No meu centro, que eu tinha no passado, o centro do Bruxo e o Chico, não participava pobre. Eu só trabalhava para a elite, Xuxa, presidente da Fiat do Brasil, lá de Betim, na grande BH, e muitos outros. Quase todos os políticos de Brasília. Doutor José Sarney, não só fui pai de Sandeiro, como fui pistoleiro, me pagava para matar a autoridade. Fui pai de santo do maior comedor de defunto da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Foi essa raça, desculpa a expressão, que mandaram matar minha filha. Queridos irmãos, e ali, aquela jovem chegava. Eu cobri aquela mesa com uma toalha de cor branca. Ao lado esquerdo daquela jovem, sobre a sua cabeça, acendia uma vela de cor preta para Exu. Ao lado direito da cabeça, uma vela vermelha para a pomba gira. Ao lado esquerdo do pé, uma vela verde para os caboclos da Mata Virgem. E ao lado direito, uma vela branca para o anjo da guarda. Quem de vocês que passaram no Espiritismo chegaram a tomar banho com uma água podre que tem lá por nome água de abô? Levante a mão para me conhecer. Uma água bem fedida que tem lá, bem podre, desculpa a expressão. Vocês ouviram falar dessa água? Lá tem uma água podre. Essa água é mais suja, mais podre que a água do Rio Tietê lá em São Paulo. É pior que uma fossa estourada. O diabo fazia com que eu bebesse aquela água e tomasse banho. E aquela jovem deitada sobre a mesa, o Cambone, que é o ajudante, vinha, dava um banho nela do pescoço até os pés. Depois ela sentava, tomava uma dose daquela água de abô. A água é podre, sabe por quê? Ela é feita num pote de barro. Dentro daquele pote, essa água comum que nós usamos, cachaça, sal grosso, gordura de animais, pedra de aruanda, azeite de dendê, folha de algumas ervas, urina e fezes do Pai de Santo. Nasce aqueles bichinhos brancos por cima. O diabo faz as pessoas beber para abrir o caminho. Para abrir o caminho do inferno, né? Quem abre o caminho para o povo é Deus, né, amado? Aleluia, glória a Deus por isso. Amados, e quando aquela jovem voltava, deitava sobre a mesa, eu vinha aqui ao lado dela e incorporava com a pomba gira padilha, ou a satsaia, ou qualquer outra pomba gira do inferno. E com a minha mão direita colocava sobre a barriga daquela jovem e com a esquerda batia em cima da mão direita. Se fazia um parto normal, como se fosse na sala de cirurgia, em qualquer maternidade. Tirando aquela jovem dali, eu ainda incorporado com uma pomba gira, pegava o feto, levantava aos céus, e o diabo ingeriu dentro de mim 15 fetos. O diabo trabalha com reencarnação. Ele falou para mim que na reencarnação passada, eu tinha sido o rei Salomão. É mentiroso. Sujeito mentiroso, né, pastor? Isso é mentiroso. Porque João 8,44 diz, vós quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o início, não se firmou na verdade, é mentiroso e é o pai da mentira. Para de mentir, hein, amados? Aquela prestação que tu tá devendo o camelô, né, que vem cobrar, bate na porta. Vai lá, minha filha, se for o cobrador, diga que eu não estou. Se tocou aí, irmãos? Misericórdia. Glória a Deus. Queridos, o livro de Jó, capítulo 7, diz, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir à sua casa, seus olhos jamais verão bem. Na Eclesiastes fala que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Até o ódio, o amor, tudo isso foi esquecimento, né? E lá no livro de Hebreus 9, 27, diz também que o homem está ordenado a morrer só uma vez, depois disso vem o juízo final. E eu saí da casa da minha casa e fui na casa do meu pai. Ao chegar lá na parte da manhã, encontro só a minha irmã com 13 anos de idade. E eu perguntei pelos meus pais, e ela disse, eles foram fazer compra. Na mesma hora, Satanás se materializa entre eu e ela, nessa distância que está aquela caixa de som. Só que ela não viu, eu vi porque eu tinha pacto. E ela aponta para minha irmã e diz, esta mulher foi tua mulher na reencarnação passada. E ela não foi feliz porque não teve um filho seu. E para ser feliz nessa reencarnação atual, tem que ter um filho seu. Na mesma hora, incorporei com um caboclo boiadeiro e ela tem um filho meu, a minha irmã. Eu tenho uma irmã que tem um filho. Inclusive da idade do meu filho mais velho. Nem toda a minha família fala comigo por causa disso. Primeiro motivo que meu pai não é chegado a mim, porque eu saí da maçonaria, eu sacrifiquei minha filha, eu engravidei minha irmã e dei 2 tiros de escopeta no filho meu com 8 anos de idade. Eu estava em casa sozinho, quando o diabo aparece para mim no meu quarto. Meu filho estava no quarto assistindo televisão, ele disse, vai lá e mate aquela criança, se tu não matar, ele quando tiver rapaz, ele vai te matar. Eu peguei no armário aqui no guarda-roupa, tirei a escopeta, o meu garoto assistindo televisão, quando eu entrei no quarto, e eu disse, Luiz, quando ele olhou para mim, ele me viu armado, que eu apontei para ele, ele correu para o canto da parede, colocou as duas mãozinhas nos olhos e começou a chorar. Eu encostei a escopeta no estômago do meu filho, dei 2 tiros. A bala atravessou, saiu do outro lado da casa. Quando ele caiu, eu incorporei com o demônio por nome Tranca-Rua, peguei o punhal do Tranca-Rua, quebrei o tórax do meu filho e rasguei meu filho do pescoço até o umbigo. Essa criança não morreu, irmãos, porque Deus é fiel. Essa criança ficou 4 meses hospitalizado, quase morria. Eu gastei muito dinheiro com hospitais particulares, mas ele não morreu. Esse menino se tornou uma criança rebelde, assustada, com medo do pai, com medo da sociedade, com medo do mundo. Mas o poder de Deus é muito grande. Vocês vão ver o que aconteceu com essa criança. Essa criança ficou 10 anos trancado dentro de um quarto. Para vir suas refeições, desde o café da manhã até o jantar, as meninas que trabalhavam conosco, batiam na porta, ele perguntava, quem é? É seu almoço, caso o seu café da manhã? Cadê aquela coisa? Ele me chamava a coisa. Elas diziam, ele saiu, não está em casa. E muitas vezes eu estava em outro cômodo com a porta fechada. Ele abria a porta, pegava o prato e depois trancava aquela porta para se alimentar trancada. Aí eu ia ao colégio, eu tinha que sair de casa, ele saía agarrado no braço, no pescoço das meninas, colocava no transporte escolar e da mesma forma, assim, eu tinha que sair de casa para ele poder entrar. Hoje ele está com 20 anos de idade, completou agora dia 10 de agosto. E ele, morando na casa da avó, ele sempre escandalizando o meu nome para poder se vingar de mim. Já, rapaz. Eu ligando lá para Brasília, quando eu ligo para Brasília para falar com o pessoal da casa da avó dele, que ele atende o telefone, ele conhece a minha voz, desliga. Quando eu volto a retornar a ligação, a avó dele ou as tias atende, ele fica ao lado da pessoa que atendeu, ele sabe que sou eu e ele fica gritando em voz alta. Essa coisa é tão ruim que nem um diabo quis ele, nem um diabo aguentou. Essa coisa é tão ruim que ele está em São Paulo, tem tanto bandido de São Paulo e os bandidos de São Paulo não conseguem matá-lo. Ele é tão ruim que se ele ficar em frente ao metrô, o metrô bate nele, capota e não arranha sequer a pele do corpo. A ruindade dele é grande que nem Jesus quer. Mas assim, como eu fiz tantos rituais, tanto sacrifício, me envolvi com tanto crime, com tanta morte, o diabo me usou para matar a bala 40 pessoas ou mais, o diabo me usou para sacrificar 22 crianças, o diabo me usou para fazer 3 pactos, o diabo me usou para escandalizar meu corpo, a minha família, aí eu determinei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus é Deus. Quando eu passei 6 anos, eu tenho 13 anos de evangélico, desse período de 13 anos, 9 anos de pastorado. Quando eu passei agora 6 anos e 7 meses, jejuando e orando pelo meu filho, pela minha família. A Bíblia diz que a castras de demônio só sai com jejum e oração. E nesse período de 6 anos e 7 meses de jejum e oração, quando foi há 2 anos aqui atrás, eu creio que seja isso mesmo, eu liguei para Brasília, a avó dele o atende e disse, espera aí que o seu filho quer falar contigo. É de suma importância o cristão orar, amados. Ah, pastor, eu estou com um problema. Então ora, irmão, ora que as muralhas de Jericó vão cair da tua vida. Ah, pastor, eu estou com dor, eu estou enfermo, eu estou com problema. Vamos orar, que a oração derruba todos os empecilhos, todas as tribulações saem, problemas financeiros, conjugal. Tem gente que não consegue nada na vida, não ora. Fica só ligando para o pastor orar. Pastor, ora por mim. Pastor, faz isso por mim. Irmão, faz você e nós vamos interceder. Como pastores, nós vamos ajudar intercedendo, né, pastor? Aí, ele atende o telefone. O que me chamava a coisa, passou a me chamar de pai. Esse é Deus? Deus vai transformar teu filho hoje que está na droga. Ele disse, papai... Por esses dias eu ia passando em frente a uma igreja evangélica, próxima à casa da minha avó. E achei tão lindo aqueles louvores, fui até a porta da congregação, e quando eu chego ali, veio por detrás de mim uma mão, e tinha 5 dedos, e aquela mão tocava sobre as minhas costas. Eu olho à minha direita, eu olho à minha esquerda, não tinha, papai, nenhum crente da igreja ao meu lado. Mas tinha uma mão, e aquela mão me levava para dentro da igreja, mas não forçava, eu ia por livre, espontânea vontade. E quando eu cheguei diante do púlpito, o pastor louvando, uma igreja muito animada, o pessoal batendo palma, e eu chorando, gritei em voz alta, pastor, eu quero ser crente igual meu pai é, aleluia, dá um glória para Jesus aí. Aplauda Jesus Cristo, que Ele é fiel, Ele é justo, Ele é digno, Ele é o que liberta, o que salva, esse Jesus que na cruz levou nossas dores, nossas transgressões e as nossas enfermidades, aleluia. Ele disse, meu pai, hoje eu entendo porque foi que o Senhor fez aquilo quando eu era criança. Eu te perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo e o Senhor não se preocupe com o que o homem, com o que o diabo está pretendendo fazer contigo, porque aqui em Brasília eu, junto com a minha igreja, nós estamos intercedendo pela sua vida. Continue pregando o evangelho e resgatando a alma para Jesus. Esse é o Deus amado. Esse é o único, antes dele não se formou. E nem vai se formar. Ele é o de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda nem mudará. Amém? Queridos irmãos, eu me lembro que uma vez, quando eu era bruxo, chegou uma mulher lá em casa e disse: tio Chico, eu moro aqui há pouco tempo e também agora recente, há 2 semanas, chegaram um pessoal para morar aqui, vizinho à minha casa. E eu não sei que religião é aquele povo. E aquele povo tem umas orações esquisitas, umas línguas esquisitas, não sei nem se são brasileiros. E está me incomodando, eram uns crentes. Eram uns fanáticos, uns loucos igual nós. Ô, glória! A Bíblia não diz ao Coríntios, a carta de Paulo, que vai ser chamada de loucos? Eu sou muito feliz que me chamam de louco. Por amor a Cristo, eu sou louco. Glória a Jesus, aleluia. Eu disse: a senhora me traz tantas velas assim e tal, eu vou fazer um trabalho que eles vão embora. Daqui 7 dias não vai ficar ninguém lá, vai sumir todo mundo, até a casa vai cair. Eu me dei mal. Com 7 dias a mulher voltou furiosa: tio Chico, você fez o trabalho? Eu digo: fiz sim. Pois não adiantou não, agora ficou pior, tem mais gente e estão dando murro na parede do meu quintal e falando uma língua esquisita e estão jogando um óleo pro lado de cá e eu não aguento mais isso. Aí eu disse para ela: só não sabe o que foi que não deu certo? Porque o meu orixá falou que não pode tocar naquele povo, que aquele povo ora com o pé para trás. Pé para trás quer dizer de joelho. Aleluia. Esse é Deus, amado. Queridos irmãos, não, vou deixar a Xuxa por último. Está todo mundo curioso. Que a Xuxa é o seguinte: tem muita gente aqui que veio só para ouvir da Xuxa. Vai ficar de castigo, vai ser a última, viu? Se eu falar agora, vocês vão embora. Tem gente que nem almoçou, irmão. Está passando a mão na barriga com fome. Doido para ir embora. Fica quieto aí, ó. Até minha menina já dormiu. Glória a Deus. Queridos irmãos, e ali eu trabalhei para vários políticos. Eu trabalhei para a Fiat do Brasil. A Fiat do Brasil lançou um carro, inclusive o carro é ótimo. Muito bom o carro. Lançou um carro consagrado a um orixá, um demônio. Esse carro tem o nome de uma entidade espírita, o Maréa. Eu recebi no meu corpo o Exu Maréa. Tem alguém que tem o Maréa aí e é fanático, não quer mais? Dá para o pastor que eu levo. Dá para mim, eu estou usando um carro, glória a Deus. Ah, pastor, e o que é que eu vou fazer com o meu Maréa, irmão? Ora, consagra a Deus. Se tu não quer viver com o diabo aqui na terra, não quer comer nada de Satanás, então faz o mundo para você. Porque 90%, eu fui pai de Santa Maionese Helmans. Tu sabe o que significa Helmans? A palavra Hells, inferno. Mens é homem, então o significado de homens do inferno. É fabricado em Pouso Alegre, estado de Minas, a matriz. Eu fui pai de Santa Salsicha Bordo. Eu trabalhei para a maior empresa, para o homem mais rico de Brasília. Wagner Canedo, alemão Canedo. Políticos e empresário, tem 12 multinacionais. A mais fraca foi dada pelo nome, o nome da empresa foi dado pelo Bruxo Tio Chico. É uma empresa, hoje eles são donos da VASP. Todas as empresas dele começam com a letra V, porque o diabo diz que eles são vitoriosos. Mentira, são derrotados. Vitoriosos somos nós que temos Jesus Cristo. E a primeira empresa do Grupo Canedo foi dada pelo Bruxo Tio Chico, é a Viplan. É uma empresa de ônibus que circula dentro do Distrito Federal. Viplan se escreve V-I-P-L-A-N, quer dizer, vim do inferno para liquidar a nação. Pastor, eles dão 30% da renda da empresa para manter a vida do Pai de Santo e o terreiro aberto. E o crente não é abençoado que rouba a Deus, não dá o dízimo nem as ofertas alçadas. Sabe por que é que tu não é abençoado? Porque o diabo sabe que quando o crente abre a mão para abençoar a obra, o crente é abençoado. Ele prende o crente para não abençoar a casa do Senhor, para não ser abençoado, né? Quer ser abençoado, abre a mão, irmão. Você não gastava com a trouxinha de maconha? Não era isso? Você não gastava com a prostituição no motel? Você não gastava com a bebida alcoólica? Abra a mão para Jesus para tu ver o devorador sair da tua vida. Ó, amado. Não tem nome de Jesus, não tem sangue de Jesus, não tem o Espírito Santo, não tem Deus que expulse um demônio que está na vida de muito crente. Não tem. É o devorador. O devorador só sai quando a gente é dizimista. O devorador só sai quando tu deixa de roubar a Deus. Aí ele sai. Está lá em Malaquias 3, do verso 8 em diante, né? Deus pergunta: rouba aí o homem a Deus? O homem tão sagaz, né, igual o maligno? Que te roubamos, Senhor? Ele sabe que rouba a Deus. Queridos irmãos, eu ganhei 45 milhões e um carro zero quilômetro para matar a cantora Clara Nunes. Ah, pastor, mas ela morreu no hospital. Sim, o que é que tem? Eu fiz o trabalho na encruzilhada para ela morrer. Quem me pagou? O amante dela. Vocês querem saber quem é um amante? Sim ou não? Eu vou falar. Vocês pediram? Glória a Deus. Aleluia. Está vendo como eu não tenho motivo para estar triste? Eu não vivo, Cristo vive em mim. Quando a Clara Nunes se internou, o amante dela, que eu já era pai de santo, ligou para mim, já era pai de santo dele, que o Chico, você precisa vir a São Paulo. Eu digo, para quê, doutor? A minha amante se internou, vai fazer uma cirurgia de varizes, eu estou com um problema seríssimo, o nosso relacionamento está indo de mal a pior. Eu não quero mais, e ela me fez uma ameaça. Se eu der um basta nesse nosso relacionamento, ela vai até o Fantástico Jornal Nacional e vai divulgar que eu sou amante dela. E como político, a minha reputação vai a zero. Eu vim a São Paulo. No dia que a Clara não se internou para fazer a cirurgia de variz, quando ela já estava no hospital, eu ali estava incorporado, eu fiz 7 rituais de magia negra, em 7 encruzilhadas, com 7 Exu, Exu são demônio, 7 gato preto, 7 vela preta, 7 garrafa de pinga, 7 bode preto, 7 gato preto, e 7 sapo com o nome dela dentro da boca do sapo e costurado. E na hora que eu na última encruzilhada, eu estava com o Exu caveiro, o Exu da morte, quando eu estava incorporado com ele, que o médico pegou o bisturi para fazer a cirurgia, o satanás do inferno, aquele maldito, desculpa a expressão, deu ordem, deixou caveira, saiu do meu corpo, entrou no corpo do médico, o médico cortou as veias dela errada, ela morreu na sala de cirurgia, a própria imprensa divulgou que ela morreu de falha médica. Quem me pagou foi doutor Oreste Quécia. Doutor Tancredo Neves não morreu de infecção hospitalar, mentira. Doutor Tancredo Neves morreu de um ritual de magia negra feita no Codó do Maranhão pelo maior bruxo do Brasil, Bita do Barão, que é o bruxo do Zé Sarney e o bruxo da Rosiane Sarney. Por isso que Deus tirou ela dessa campanha política. Querendo deixar uma mãe de santo, ela é mãe de santo, a coordenar, a governar um país. Já não basta a padroeira do Brasil, que é um demônio. Lá no Espiritismo, a Aparecida vem como Oxum. Eu fui da igreja do diabo, lá em Vitória, no Espírito Santo, onde tem um papo do diabo. Onde lá se pega uma criança e joga num tacho de fogo, a criança viva. Quando ela cai dentro, só diz ai, e fica por isso mesmo. Absurdo. Não se toma providência. Vamos colocar homens de Deus nesse governo, estadual, federal, municipal, para acabar com essa palhaçada de Satanás. Até quando você vai sofrer? Até quando? Brincadeira. A verdade dói. Dói, estão querendo me matar, estão querendo errar pro calabouço. Porque a verdade dói. Se eu começar a profetizar mentirada, se eu começar... Tem gente aqui que já está de cara feia, porque Deus já mostrou a realidade do mundo. Agora, se eu começar a profetizar, sapatear, eis, o Senhor vai te dar um carro, uma mansão, o Senhor está dando isso, todo mundo gosta, todo mundo sapateia. Eu não vim aqui para mentirada, não. Eu vim aqui para mostrar a você quem é que está do lado de lá, o que está acontecendo. E Jesus é fiel. Aleluia! Queridos irmãos, quando os atabaques rufaram no Codó do Maranhão, doutor Tancredo Neves morre lá em Brasília. Quem mandou matar foi o próprio Sarney e doutor Paulo Maluf para tomar o poder. E o senhor Paulo Maluf divulgou na Rede Globo, no Globo Repórter, dizer ele foi eleito, mas não assume. Eu ganhei 1 milhão de cruzeiro para matar o apresentador da Globo, Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Eu fiz um trabalho à meia-noite no cemitério, dentro da garganta de um defunto, com o cabelo do Chacrinha, com sangue de bode, velas acesas, garrafa de cachaça. Quando ele morreu com câncer na garganta, quem me pagou foi a amante dele, a Rita Cadillac. Você não sabia disso, né? Porque quem tem dinheiro cobre os erros, a falha. Eu comprei delegado, eu comprei policial, eu comprei juiz, eu comprei promotor, eu comprei todo mundo no Rio de Janeiro e em Brasília. Eu nunca consegui comprar Jesus. O meu dinheiro não dava para comprar Jesus, mas Jesus me comprou com o sangue do Cordeiro. Aplauda Jesus Cristo, que não se vende. Ele é real, ele é fiel, ele é justo. Ele não se troca, não se vende, porque ele é santo. E a Xuxa? Pode esperar que ela vai se converter, viu? Vai se converter? Eu estou pedindo nas igrejas, para as igrejas interceder pela Maria das Graças Meneghel. Eu vou explicar por quê. A Maria das Graças está numa situação muito difícil. A Maria das Graças teve do Rio, estive com o pastor Marco, lá em São João de Meriti. A Maria das Graças está indo uma vez na igreja do nosso amado irmão R. S. Soares, Internacional da Graça de Deus. Ela vai, fica escondida no gabinete, não fica no salão junto com as pessoas. A segurança dela fica ali, porque o diabo está ameaçando de matar a sua filha, porque ela quebrou um dos pactos que o bruxo tio Chico fez. Amados, eu conheci a Xuxa através do primeiro pai de Sandela, por nome Tadeu de Oxóssi. E eu lá em Brasília, o meu telefone toca, era ele, lá do Rio. Tio Chico, a Maria das Graças quer conhecê-lo. Sim, peguei um voo, fui ao Rio. Na época ela estava aqui em São Paulo, na capital, fizemos uma ponte aérea, Rio-São Paulo, eu e ele. Ao chegar aqui, quando eu conheci a Maria das Graças, ela era simplesmente modelo, trabalhava na Rede Manchete e pousava na Playboy. Ela disse, tio Chico, eu sou filho de Santo Tadeu e eu quero ser rica, famosa e quero trabalhar na melhor emissora de televisão do mundo, a Rede Globo, qual eu fui, pai de santo, do Roberto Marinho. A central da Globo do Rio de Janeiro e São Paulo, no subsolo do nome de Salgão, tem um terreiro de magia negra, a programação da Globo só vai para o ar depois que são apresentadas aos orixás. Por isso que ela está falindo, né? Como eu falei. Quem dá as coisas é Deus. O diabo dá com a mão e tira com as duas. Deus dá com as duas mãos e não tira. O crente é que não agradece e joga a bênção fora. Quem está com a caneta e um papel aí? Alguém? Escreva aí bem rápido. Crefisu. Crefisu. Vocês conhecem a Crefisu? Ouviram falar na Crefisu? É do mesmo grupo Crefisa. Trabalha com empréstimo, com dinheiro a juros. Escreva aí, pastor. Crefisu. C-R-E-F-I-S-U-L. Crefisu. Escreveram? Quem escreveu, risca a letra C, a primeira letra. Riscaram? Agora leiam, de trás para frente, dá o quê? Eu trabalhei para ele, fui pai de santo deles. Lúcifer. Escreva o nome Chevrolet. Ai, pastor, eu tenho um Vectra, não dá para mim. C-H-E-V-R-O-L-E-T. Se escreve com T no fim, mas o T é mudo, se pronuncia só Chevrolet. Fábrica de carros, são os melhores carros que nós temos, é a GM, né? Temos carro bom, mas a Chevrolet é fantástico, né? Escreveram? Por exemplo, tem algum empresário aqui, tem algum comerciante, tem alguém que tem uma loja? Levante a mão. Ou pretende montar. Quando você vai montar uma loja, você vai montar um comércio, você não ora para Deus te dar um nome baseado nas coisas bíblicas, ou você tira mesmo da Bíblia o nome, é o Shaddai, Shalom, essas coisas, né? Assim no Espiritismo. Quem eu trabalhei para esse povo, mas antes de eu trabalhar, tiveram outros. Eu sou novo, eu tenho 42 anos, uma criança. E ali, amados irmãos, no livro de João 10:10, diz, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E o nome Chevrolet foi dado pelo primeiro bruxo. Acompanhe cada letra. Quando a pessoa não trabalha, o ladrão, nós chamamos de vagabundo. Acompanhe. C-H-E-V-R-O-L-E-T. Chegou hoje este vagabundo roubando ouro, liquidando esta terra. Esse é o significado da Chevrolet. Chegou hoje este vagabundo roubando ouro, liquidando esta terra. Quem foi que veio para roubar e liquidar e matar? O ladrão, o diabo, o vagabundo. Aleluia. E a Xuxa, né? Orientei a Maria das Graças como tem que fazer. A palavra Xuxa quer dizer Xu e Orixás, na linha de Gegê Nangô e de Xangô. E orientei como ela tem que fazer. Ela fez dois pactos. Nesses dois pactos que ela fez, o primeiro pacto ela fez com Exu Mirim, uma entidade que vem com Merê, como criança. E nesse pacto ela não podia falar o nome de Jesus, que seria quebrado o pacto. Ela falava, era o cara lá de cima. Inclusive, ela lançou um CD com a música, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas graças a Jesus, que uma ex-paquita, hoje evangélica, foi cantar no programa da Xuxa, por 3 vezes cantando lá, ela junto com a cantora Aline Barro, clamou o nome de Jesus e o pacto foi quebrado. Dá um glória para Jesus e aplauda ele. Esse é Deus. Esse é fiel. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse pacto foi quebrado. E o diabo está ameaçando. Quem viu há uns 2 meses aqui atrás, eu não recordo, não sei se foi na revista Contigo, que saiu ela com a filha dela na capa, e estava escrito a reportagem que a criança foi ameaçada de sequestro, né? Vocês viram, né? Então vamos orar pela Xuxa. Ela não precisa das nossas críticas, ela não precisa que nenhum de nós o aponte e julgue. E sim, ela precisa das nossas orações. Mateus 7:1 diz, não julgueis para que não sejais julgados. Amados irmãos, segundo o pacto que a Maria das Graças Meneghel fez, foi um pacto de sangue. Eu não vou relatar em detalhe porque é feio e escandaloso, mas vocês mulheres vão entender. Um pacto de sangue, esse, o sangue quando a mulher se encontra naquele período. Vocês entenderam? Também não vou dizer como eu participei, eu nem gosto de lembrar dessas coisas. E nesse pacto a Maria das Graças não podia realizar o desejo de ser feliz e seu sonho, casar. A Maria das Graças não pode coabitar, não pode ter contato corpo a corpo com o homem. Aquela criança nasceu de inseminação artificial. O sêmen que foi aplicado nela é daquele ator e empresário, o senhor Luciano Zafi. A Maria das Graças vive no mundo do lebianismo. Ela tem caso com a sua empresária, sua ex-empresária, né, que agora saíram com uma briga por causa da Ivete, né? Caso com a Marlene Matos, a cantora Joana, a cantora Simona, a Ivete Sangalo. E nós temos em São Paulo, capital, aliás, na grande São Paulo, em Guarulhos, eu não sei se vocês conhecem, ouviram falar, a missionária Lana Holden, ex-lésbica, ex-amante da Maria das Graças Meneghel. Eu estive no apartamento dela, hoje uma mulher casada, já tem filho, ela tem fotos, ela me mostrou as fotos abraçando e beijando a Maria das Graças. Então, nas suas orações, interceda pela Xuxa, pelo pastor Francisco Vieira. Como foi minha convenção? Os crentes tinham medo do tio Chico. Eu não tinha raiva de vocês, não, eu tinha ódio. Eu não tinha raiva de Jesus, não, eu tinha ódio. Eu queria ver o inferno na minha frente e não queria ver Jesus. Os crentes lá no Rio, em Brasília, vinham falar de Jesus Cristo para mim e eu cuspia nos irmãos. Eu dizia para os irmãos, principalmente do Rio de Janeiro, quando eu estava armado, eu dizia, crente, tu é louco, maluco, esse teu Jesus que tu fala não passa de um bandido, e esse bandido Jesus é muito fraco, esse bandido Jesus é tão fraco que não aparece, só fala o nome dele, chama o teu Jesus que eu vou rasgar ele de bala. Eu pegava a escopeta e atirava nos irmãos, nos pés dos irmãos, vai. Eu rasguei muita Bíblia. Um dia eu cheguei em frente à Assembleia de Deus, lá em Brasília, tomei 10 Bíblias, levei para o centro de Macumba e toquei fogo. 2:30 da madrugada, eu subi em cima de uma congregação da Assembleia de Deus, joguei 20 litros de gasolina e toquei fogo. Jesus disse, eu vou lhe arrumar, você está muito sem futuro. E arrumou, né? A quadra que eu morava lá em Brasília tinha uma placa, 24 horas acesa, residência oficial do Bruxo Tio Chico. Os crentes passavam por longe. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, assim como Deus usou uma mula para falar com Balaão, Deus usou uma prostituta para falar comigo. Para dar uma introdução, para eu estar aqui hoje, trazendo essa vitória para vocês, aleluia. Eu estava no centro espírita, no terreiro de Macumba, parou um carro, desceu uma loira muito bonita, uma mulher alta. Você é o Bruxo Tio Chico? Eu disse, sou eu. Tio Chico, tiraram o meu marido e eu quero ele de volta. Eu disse, senhora, aqui se trabalha na linha dos 7. 7 dias, 14, 21. Eu quero o meu marido com 7 dias. Eu dei uma relação do material, ela me trouxe um material. Mas preste bem atenção, amado. Essa mulher que me procurou dizendo que era casada, ela não era casada. Era uma mulher leviana, mas ela tinha um amante, o qual dizia que era um marido. Só que o amante dela era casado com uma serva de Deus. E sua esposa, essa nossa irmã, a esposa sabia que ele tinha um amante. Mas, quando ele saía para a casa dessa amante, ela dobrava o seu joelho ao chão, colocava o seu rosto no pó e começava a orar, a falar com Deus, que resgatasse o marido daquela maldição. Aí eu me dei mal. E pelo contrário, me dei foi bem, né? Graças a Deus. Ali, amados irmãos, com 7 dias aquela mulher me volta furiosa. Tio Chico, você fez o trabalho? Calma, devagar que o santo é de barro. E era mesmo, né? Esse nosso santo não cai, não trinca. Mas o santo que eu tinha no passado, tinha que ter cuidado que se caísse quebrava, trincava, né? Amados irmãos, E naquele exato momento eu senti que Deus falou dentro de mim. Quando eu abri a minha boca, eu senti que não foi o que falei, não o diabo. Saiu de mim outra voz. Quando eu olhei para aquela mulher, disse: se a senhora crer e acreditar que este homem... Por que Deus falou este homem? Porque Deus sabia que ela não era casada, não era o marido dela. Este homem volta para a sua casa hoje, me traga 150 velas de cores diferentes. Se ele não vier, eu deixo de ser pai de santo e macumbeiro. Ela disse: eu creio. Ela me trouxe as velas. Era uma tarde, eu peguei meu carro, fui para Unaí, no estado de Minas, a 200 quilômetros de Brasília, fui fazer um ritual de magia negra. Nessa tarde me acompanhava duas mães de santo, dois filhos de santo, um cambone e um ogã. Eu fui no meu carro, eles foram numa compra para levar os atabaques, para levar as velas e outros materiais para fazer o ritual. Chegamos em Unaí, fomos para uma encruzilhada, esperei da meia-noite, era uma noite escura, não tinha lua. A única claridade foi um ciclo de vela que eu fiz com 150 velas de cores diferentes. Azul, preta, roxa, amarela, branca, marrom. E ali começou um ritual de magia negra. Nesse ritual, o diabo vinha incorporar para fazer, mas ele não incorporou nesse dia. Ele não conseguiu incorporar. Pelo contrário, ele se materializou. E ali, amados irmãos, mas antes dele vir, antes dele se materializar, eu em posição de sentido, com os olhos fechados, todo vestido de branco, dentro do círculo das velas, por fora as mães de santo dançando e os rapazes batendo os tambores, os atabaques. Veio, antes do diabo chegar ali para falar comigo, veio Jesus Cristo, o Rei da Glória. Eu estava com meus olhos fechados quando o Rei da Glória passou ali, toca no meu peito esquerdo, me joga uma distância mais ou menos de 3 metros ao chão. Ao cair ao chão, não me machuquei. Porque Deus vai tocar em tu hoje e não vai te machucar, quem machuca é o diabo. Quando Deus toca, Ele restaura, Ele transforma, Ele purifica. E ali, ao cair ao chão, quando eu me apoiei, que abri meus olhos, as pessoas que estavam comigo, ó, pegaram a Kombi, a Deus. Só estavam as velas acesas, os tambores caíram da minha esquerda, meu carro à minha direita. Eu senti uma quentura, uma claridade, olhei para trás de mim, tinha uma bola de fogo, mais ou menos uns 7 metros de altura, e dentro da bola de fogo saiu o diabo, materializado. Na mão direita trazia um tridente. Para quem não conhece, é o garfo do tranca-rua. Sim, estava escrito em ordem decrescente, Exu, tranca-rua. Na mão esquerda ele trazia um caldeirão de ferro enorme. Dentro do caldeirão tinha fogo e sangue. Fervia, que saia aquelas bolhas de fogo com sangue. E por fora estava escrito Exu, caveira, Deus de todas as doenças e Deus da morte. Ele olhou para mim e disse: boa noite. Eu disse: boa noite. Tu sabe quem sou eu? Disse: ei, tu és o meu mestre. Pela última vez, graças a Jesus, eu me humilhei para ele quando ele disse: servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor. E ali, dobrei meu joelho, beijando os seus pés, ao levantar, beijando as mãos. Quando eu terminei de beijá-lo, ele soltou o garfo, apontou para mim e disse: tu és um incompetente. Eu falei mais alto que ele: você meça as palavras para falar comigo. Incompetente por quê? Você sempre realizou os meus trabalhos e pela segunda vez você não consegue realizá-lo. Ele disse: esse trabalho eu não posso realizar nem hoje nem nunca. Eu disse: por quê? Tu é tão incompetente que aquela mulher foi na tua tenda e te enganou. Eu disse: ela me enganou de que maneira? Ele disse: ela não é casada. Ela é simplesmente uma prostituta que eu uso para destruir os lares. E este lar eu não posso destruí-lo. De por quê? Porque o amante dessa prostituta é casado com uma mulher. Essa mulher pertence ao homem lá de cima. E contra o homem lá de cima eu não tenho poder. Aleluia! Dão glória para Jesus. Aplauda Jesus Cristo, ó Santo de Israel. Esse é Deus, né? Ó Santo Deus. Eu olhei assim com aquela carinha feia dele. Eu digo: então estou servindo o Deus errado, eu vou atrás do Deus dos crentes. Ele não gostou, não. Graças a Deus que ele não gostou. Ele disse: você não vai, eu tenho ódio de crente também por isso. Ele tem ódio de nós. Eu tenho ódio de crente e detesto o Deus dos crentes. Ele é meu inimigo número um, eu vou. Se você for, vou lhe matar num acidente. Eu digo: mate. O coisa ruim quase me mata, irmão. Eu vim numa reta, tipo esse corredor aqui, ó. Meu carro tinha 4 dias de uso, novo, 0 quilômetro. Eu vim numa velocidade mínima de 90 quilômetros por hora. Não é tão veloz, né, pastor? Não cruzou um animal na minha frente, não ultrapassou o carro. Eu simplesmente eu senti um vento forte, uma nuvem escura. Quando eu olhei pelo retrovisor, ele estava atrás do meu carro, em forma de uma pomba gira, deu um sorriso bem cínico. materializado, ele pegou o meu carro, deu 8 capotadas. O teto do meu carro encostou num assoalho. Eu tive um TCE, traumatismo craniano encefálico. Eu perdi 50% do meu crânio. Eu só tenho osso ao lado esquerdo da cabeça. Ao lado direito é platina. Eu tenho um parafuso, eu estou pegado nele, ele vem de um lado para outro, aonde essa platina sustenta o restante do crânio e vice-versa. Houve o desvio do nervo óptico, eu não enxergo pelo olho direito. Aqui na frente dá para ver bem. Eu tenho uma cicatriz aqui, o limpador do meu carro entrou aqui na minha testa, varou, saiu aqui. Ficou atravessado dentro da cabeça. Ele quebrou essa perna, eu tenho 15 parafusos, isso aqui tudo é platina nessa perna aqui. Ele estourou a minha garganta, eu não tenho as cordas vocais, são sondas de borracha, por isso que eu bebo bastante água. Se eu falar pouco, eu não bebo muita água, mas em sequência assim, se eu não beber, ela resseca e eu perco a voz. Toda água que eu bebo não desce para a bexiga, eu tenho uma bolsa plástica, acumula no estômago. Eu não sinto vontade de urinar. Eu me sinto cheio. Quando eu estou bastante cheio, eu tenho um dreno. Esse caroço aqui é um dreno. Eu vou ao banheiro, ele me incomoda, eu estou cheio, eu aperto o dreno, aí abro as turbinas, né? Aí eu urino normal, mas graças a Deus. Então, meus irmãos, eu fui para o hospital. Fiquei 3 anos e 6 meses hospitalizado. 6 meses em coma na UTI com um aparelho no coração, outro no cérebro. Fiquei 1 ano e 2 meses louco, eu atingi a massa encefálica, o médico tirou 250 gramas de vidro da minha cabeça, que quebrou do para-brisa do carro. Eu fiz 2 cirurgias na perna, 2 na garganta, 1 cirurgia no olho e 20 cirurgias na cabeça. Foram 25 cirurgias. Eu tomava 21 tipos de remédio controlado por noite. Hoje o pastor Francisco Vieira toma um remédio controlado por mês porque é bíblico. A Bíblia diz, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte em mim. Esse remédio é a ceia do Senhor Jesus. Aleluia. Esse é Deus. Oh, glória. Santa, aplauda Jesus. Você bebe tanta água assim, amado? Eu estava pregando lá em Belo Horizonte e sempre tem um curioso, né? Aí o irmão levantou e disse, pastor, onde é que tu manda tanta água? Eu digo, eu mando para o Ceará, para a minha terra. Eu começo... 6 já, irmão? 7? O nome da perfeição, né? Que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7 dias descansou. Deus é fiel, glória a Deus. Queridos, tudo que Satanás me deu, minha esposa vendeu tudo para pagar os 3 anos... E 6 meses em hospitais particular. Eu virei mendigo. Eu vou ser bem rápido, nós orarmos. Não vai dar tempo, falta apenas 12 minutos. Eu vou ter que fazer uma oração rápida de libertação. Então veja bem. No dia que eu aceitei Jesus, a minha esposa disse, eu prefiro ser uma prostituta do que ser crente. Hoje é prostituta. Teve um filho do outro homem. Eu fui na maternidade, perdoei, registrei no meu nome e estou criando. Hoje eu dou pensão alimentícia para o filho dela, para o meu filho. Eu pago faculdade para o mais velho, esse que quando ele era pequeno eu atirei. Eu pago colégio particular para o filho dela. Eu mantenho ela lá em Brasília, num apartamento. E ela derrubou um pastor da igreja, que eu era pastor antes. Ela derrubou um pastor da minha igreja, levou ele ao mundo da prostituição e conseguiu com ele tirar um documento que prova que eu ganho 8 mil reais por mês. Ela tira todo mês de mim 1.350 reais de pensão, vivendo de oferta, vivendo pela fé. Você suporta viver assim? Você aguenta viver no mundo que eu estou vivendo? Só pelo amor à obra. Só pelo amor às almas, né? Eu tenho 13 anos que oro para Deus trazer essa mulher de volta. Ela está noiva. Me convidou para ser padrinho do casamento dela. Mas eu digo, é o cão meu chupando manga, né? Misericórdia, Jesus. Entendeu? Irmãos, ela levava um para dentro da minha casa e dizia, pastor, ora pelo meu namorado. Eu começava a chorar e Deus diz, ora. Eu botava a mão na cabeça do abençoado, tinha tremia. Um dia eu terminei de orar, o namorado dela ficou conversando comigo. Meu filho, vai embora antes que eu desvie. Suma daqui, está abençoado. Eu estava pregando na igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares, lá de BH. Ele tem uma grande congregação em Brasília. Enorme. Tinha 1.700 pessoas nessa noite. E eu estava aqui no púlpito, nessa posição aqui. Quando eu olho, ela vem entrando. De short, de lycra, mini blusa, fumando. pegado na mão de um rapaz com shortão, camiseta cavada, cabelo amarrado, cheio de tatuagem. Quando eu vi a abençoada entrando, segurei o microfone que eu tremi demais. Ela chegou na minha frente e disse: pastor, eu vim aceitar Jesus, mas o meu namorado está indo para o inferno. Pegou o rapaz, começou a abraçar e se beijar dentro da igreja. Eu comecei a chorar e disse: irmão, vamos fechar os olhos e orar para Deus tirar o diabo aqui de dentro. Ela saiu, foi embora. Eu saio nas ruas para ir pregar, as igrejas me convidam. Quando eu dobro a esquina, ela está agarrada com os homens lá. E diz: olha lá o pastor da Assembleia de Deus, é meu marido. Mulherzinha abençoada, né, Jesus? Nunca vi desse jeito. Queridos, não é fácil não. O homem que matou, o homem que fez tanta coisa errada, suportar tudo isso pela tua vida, pelo amor às almas que estão sofrendo ali, está dando um testemunho, pregando, visitando terreiro de macumba, visitando residência, não é fácil não, viu? Não é fácil não, andar 24 horas puxando uma perna, e mudança de clima. A platina incomoda demais. Eu estou aqui, dá um relâmpago, a minha cabeça faz tchum, parece um alto-falante quando está furando, dá um impacto. Você suporta viver assim? É muito fácil ser crente, né? É muito fácil vir para a igreja com a Bíblia na mão. A paz do seu irmão, aquele negócio todo. Eu quero ver tu ser cristão. É padecer, é sofrer igual Paulo padeceu e sofreu pela obra de Deus. Eu quero ver você suportar isso aí. Não é fácil não, amados. Eu estou hospedado lá em Sumaré. Deus sabe as calúnias que tem levantado contra mim. Eu sou apedrejado por onde eu passo, porque a verdade dói. Tem lugar que eu chego que eles mandam até a polícia me prender. Eu já fui tantas vezes preso que eu já me acostumei. Quando a polícia vem, eu já saio tranquilo. Já me acostumei na cadeia, né?